Alô, gente, programa Carlos Pitt, mais uma semana e eu tô trazendo novidade. Essa semana você já conhece os artistas que eu vou lançar aqui, mas estão de música nova, estão arrebentando e eu vou lançar. E eu vou começar falando dos Meninos de Goiás. A sua formação é composta pelo Johnny, pelo Giovanni, que é um dos melhores sanfoneiros do Brasil e que também tá na banda desde sua criação, e pelo Clayton, que é novo vocalista da banda. Irreverentes, dançantes, versáteis e talentosos, o trio dos Meninos de Goiás encanta multidões por onde passam. Com músicas próprias e grandes parcerias, estão conquistando o Brasil de norte a sul em turnê ao longo do ano. Vou lançar nova música de trabalho deles então, Meninos de Goiás, Carinho e Barulho. Lançamento. Barata com Meninos de Goiás. E o próximo lançamento de hoje é a dupla Rick Renner, que quase 2 anos depois de terem anunciado o fim da dupla, Rick e Renner decidem retornar à parceria. Durante o tempo que eles estiveram separados, ambos trabalharam em carreira solo. Mas agora eles se uniram novamente, já estão de música nova, eu vou lançar agora aqui pra você no programa Carlos Pitt. Rick Renner com a música Dança Comigo. Lançamento, lançamento. Tudo bem, que surpresa te encontrar aqui. Tô na mesa 6, é logo ali. E tô sozinho, se quiser pode me acompanhar. Tô reparando, seu cabelo tá bem diferente. Que saudade do tempo da gente. Me desculpa, é difícil demais não falar. Mas me diz como é que está a sua vida agora. Me conta o que mudou depois que foi embora.

lesão. Vai doer mais que espinho se não for a minha mão. Não acredito que você possa deitar com o acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar num potencial vasto público, fora deste polo académico. Confira, Rádio E-Play, às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no canal 2 da Antena Web. Rir sozinho não tem piada. Rir a dois, menos mal. Mas quando todos se riem, é risada geral. Rir com todos. Aos sábados, pelo meio-dia, trazemos-lhe 30 minutos de humor e, claro, muita gargalhada. Não pode perder um momento para ficar com boa disposição. Rir com todos. Aos sábados, na sua hora de almoço, ao meio-dia e durante 30 minutos. No canal 2. Dante não é. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, todas as terças-feiras, às 14 horas, no canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pite. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, gente, programa Carlos Pite está no ar e hoje eu estou aqui em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Estou invadindo o camarim antes do show, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar também do show desses meninos, que há tempo a gente vinha conversando para eles virem aqui no programa, mas deu certo. Aliás, eles não iam no estúdio, a gente falou, vamos lá, vamos invadir o camarim dessa moçada e conversar com eles no camarim. Nélio Henrique e Cristiano. Tudo bem, Carlos Pite, você tá? Maravilha? Tô bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Pois é, depois do futebol da semana a gente tá aqui hoje no camarim. Verdade. Prazer imenso estar aqui no seu programa. Muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado a você. Esqueci um das moças aqui. Como é, né? Pessoal da produção, a Miroca e a Carlinha. Chique. Beijo pra vocês, tá bom? Fala, Cristiano. Ô, meu filho. O homem demorou 2 horas pra arrumar o cabelo. Mentira. Foi rápido. Desse. Foi rápido. Foi rápido. Quanto que deu? Deu nada. qual é o recorde dele pra arrumar o cabelo? Até que hoje foi rápido, viu? Foi rápido. Foi rápido, rápido. Acho que eu vou usar um... Foi na pressa. Foi, tomou um choque até no beiro aqui. Ah. O negócio é usar muito gel, gente. Muito gel. É, gente, obrigado aí. Um alô para todos vocês. Prazer estar aqui conversando com vocês. O Nélio Henrique a gente já disputa durante a semana no futebolzinho. Ele joga tanto quanto eu. Nada, né, Nélio? Só lambrado, velho. Só lambrado. Bala pro mato com o jogo do campeonato, né? Verdade. Você também não é muito bom, não. Ah, foi isso que eu falei, né? Eu e ele jogamos tanto quanto igual, né? Eu sou bom, mas parei de jogar, porque... Não, é, exatamente. Não, o pessoal não queria que eu jogasse mais, porque eu tava humilhando todo mundo lá. Nós ficamos, na verdade, eu e o Cristiano ficamos de assistir um MMA, né? Não deu certo ainda. Não. Mas é o Bal. Bal é baterista, né? Gente, como é que tá? Quanto tempo de carreira vocês estão juntos, hein? Rapaz, esse é 9 anos, né? Dia 11, não? É 8. Quanto? São 8 anos. Mas na verdade a gente vai fazer 9 anos agora, dia 11. Dia 11 de novembro, 9 anos de dupla. Vou te falar, bicho, não é fácil não, viu? Como é que vocês se conheceram assim? Como é que rolou a química da dupla? Foi assim, ele tava no farol lá pedindo dinheiro emprestado lá, tudo mais, jogando o goleiro pra cima. Eu falei assim, vou ajudar esse menino aqui, montar dupla com ele. Ele tava até cantando até bem, cara. Eu tô brincando, tá bom? O negócio aqui é sério. O Cristiano vem de uma família de artistas, né? Vem. Eu tava tocando em Estância da Serra, né? Por coincidência com esse irmão dele, que na época era Fábio Eduardo, não é isso mesmo, né? E apresentou ele pra mim, tá lá embaixo tocando, fazendo mal da viola e tudo mais. Eu tava até segunda voz faz tempo, né? E pintou essa bondade junto com ele. Ele falou assim, né, tem meu irmão que canta, faz segunda voz e tudo mais. Faz assim, o seguinte, traz ele aqui pra nós aqui na estância. Vamos ver que a gente faz, vale alguma coisa, fazer um testezinho nele, né? Aí, falei, beleza, veio e tal. Desceu comigo, cantou umas. Era pra cantar duas, cantou quase uma hora de show, entendeu? Quase que eu cachei com ele. Ele ficou empolgado. Mas graças a Deus, estamos aqui junto hoje, aqui 9 anos aí, lutando sempre, buscando cada dia que passa espaço no mercado, pra poder mostrar nosso trabalho cada dia a mais, entendeu? Exclusivo. Quando a gente se apaixona, fica cego, surdo e mudo. E o seu coração pode entender um amor. Do pensamento como um arquivo de um HD, eu me livrava de você. Se eu tivesse uma bola de cristal, veria que só ia me fazer sofrer. Só ia me fazer sofrer. Bom, e o Cristiano aqui já tem a música sertaneja na veia de família. Como é que é? A família toda canta? Então, nós somos em três irmãos. Os três cantam, cada um tem uma dupla. É, todo mundo segunda voz, primeira voz, como é que é? Então, tem o Brad Breno, o Breno é meu irmão. Ninguém é perfeito. Um abraço ao Brad Breno aí. Um abraço. É, ele é segundeira. Faz primeiro também, mas é segundeira. Tem o Gustavo Vaz e o Luciano. Ah, o Gustavo Vaz, ele é primeirona. Esse aí canta, hein, bicho? E aí tem eu também. Vai desde o meu pai que já cantava e tal. Meu vô já cantava. E aí, acho que nasceu no sangue. Mas tá aí, tá seguindo todo mundo? Como é que é? O pai fica feliz ou não? Não esperava que todo mundo fosse cair pra esse lado? Não, então ninguém esperava. E foi surgindo e todo mundo virou pra sertanejo, cantor sertanejo e... Graças a Deus, graças a Deus. E nasceu mesmo na veia. Ninguém fez aula, nunca. Você sabe que na dupla sertaneja a volta e meia dá umas encrencas, né, cara? Umas brigas, uma separação. E vocês, nesse tempo todo que vocês estão aí... Assim, hoje a gente tá aqui no camarim, contando um pouco da intimidade de vocês, de uma entrevista bem solta, bem à vontade. Vocês estão divertidos, mas já teve momentos de vocês, assim, chegar nem de... Pô, não quero conversa hoje. Brigar, sei lá, vamos jogar tudo pro alto. Já é normal, né? Faz parte, assim, mas... Mas como um acaba conhecendo o outro, vem quando dá aquela coisinha assim. Mas assim, tem o termômetro de vocês dois, assim, quando o negócio tá feio, chega um e apazigua, né? Quem é? Ou os dois são meio de... Ah, quando vem que o caldo estoura meio, senta os dois, conversa, vão falar assim, se assado, o que é, que não é. Aí acabou ali, já era. Entendeu? A gente fica de mal quase uma semana, mas tudo bem, depois fica da dedinha, tudo certo. Deixa eu dar um recado pra quem tá assistindo. É o seguinte... Quer casar, casa, mas não monta dupla sertaneja que é complicado, bicho. Viu, mas é tão ruim que vocês estão 9 anos já juntos? Não é ruim, é complicado. É. 9 anos juntos é complicado. Mas tá dando certo, né, Nélio? Graças a Deus, sim. Estamos aí batalhando cada dia que passa aí. E cada dia a gente mata um leão e vamos que vamos, cara. Aliás, não é fácil pra ninguém, né? É. Pra quem tá lá em cima é ruim pra se manter. Pra chegar lá pra você é complicado também, né, Cristiano? Se o Zezé de Camargo e o Luciano brigaram, por que, que a gente não pode brigar? Mas não precisa brigar, não. Deixa assim. Não, mas é normal. Acontece. É verdade. Programa do Carlos Pitt. Já não me sinto tão carente quando você apareceu. Hoje estou aqui esperando por você. Menina, você mexe tanto com a minha cabeça. Tudo que está aqui dentro do meu coração foi explodindo no peito um louco desejo, mas por emoção. Estou aqui fervendo de paixão. Esse amor que sinto e tanto desejo, só que a distância me mata querendo seu beijo. Cada dia que passo o que quero é ficar junto do seu coração. Linda, vem logo pra mim me tirar da solidão. Você acendeu os meus desejos, loucura de sedução. Me fez voltar a ser criança, de pés descalços no chão. Já não me sinto tão carente quando você apareceu. Hoje estou aqui esperando por você. Esse amor que sinto e tanto desejo, só que a distância me mata querendo seu beijo. Cada dia que passo o que quero é ficar junto no seu coração. Menina, vem logo pra mim me tirar da solidão. Você acendeu os meus desejos, loucura de sedução. Me fez voltar a ser criança, de pés descalços no chão. Já não me sinto tão carente quando você apareceu. Hoje estou aqui esperando por você. Você acendeu os meus desejos, loucura de sedução. Me fez voltar a ser criança, de pés descalços no chão. Já não me sinto tão carente. você. Hoje estou aqui esperando por você. Com Nélio Henrique Cristiano, hoje diretamente aqui de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, no camarim do Na Montanha. Eu sei do trabalho de vocês, eu sei da força de vontade, a gente se conhece também da noite, dos trabalhos, da música, se sabe da vontade. E a gente busca aquele empresário para pessoas que têm vontade de trabalhar, e vocês estão aí para trabalhar, né? Porque assim, tem que fazer a coisa com coração, entendeu? Então assim, a música, a gente ama, a gente faz. Então a gente procura mostrar isso no show, para quem tá alegre, para quem tá feliz, para quem não... Porque pra quem vem curtir, a gente procura transmitir isso da melhor forma possível, que possa abranger cada dia mais ainda o espaço nas casas, entendeu? Tá certo. Só quero... Quem quer rir, a gente faz rir. Quem quer chorar, a gente faz rir também. De emoção. Não, vai rir também. Não chora, não. Não chora? Quem quer chorar, a gente faz rir também. Tem a parte emocional. Chora de tanto rir. Tem a parte legal, né? Mas eu acho... Você se diverte também, fala sério. Mas que... Mas a verdade é, a gente busca, a gente quer, o que a gente precisa é atingir mais pessoas. Porque a gente pode atingir muito mais pessoas. Bom, e para quem não conhecia a dupla, então vamos lá, vamos atingir novas pessoas, um novo público, pessoas que querem conhecer você mais, ouvir as músicas de vocês, vídeos, fotos, como é que faz? Pô, isso é fácil. Primeiramente, adiciona a gente no Facebook, Nélio Henrique e Cristiano. Pode adicionar lá, que a gente conversa mais, é contratante, ou quem quiser conhecer o nosso trabalho. Além disso, nosso site, www.nelioenriqueecristiano.com.br. Lá você tem toda a nossa agenda, fotos de shows, vídeos. Deixe seu comentário lá também, tem uma parte para você deixar um comentário. Diz que você assistiu o nosso programa. Exatamente, fala que você viu o Carlos Pitt, né, Henrique Cristiano, aqui no Na Montanha. Tem a nossa discografia também, na verdade, o nosso CD. Foram 7 músicas gravadas com muito carinho. Mas já faz 2 anos, né? E eu gosto muito desse CD. Então escuta lá, que você vai ver que tá bem legal. Telefone de contato, tudo lá. www.nelioenriqueecristiano.com.br. Fechou o cebolão. Nélio, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo meu. Tá? Cristiano, obrigado. Obrigado, gente. Sucesso pra vocês. Obrigado a você, Carlos Pitt. Deus abençoe você, a sua equipe também, hein? Que possa progredir cada dia mais, tá bom, Fernando? Valeu, fica com Deus. Obrigado, Cristiano. E o futebolzinho esquece, tá? Toda segunda tem futebol de segunda mesmo. Apaixonado, tô num flagelo danado por causa dessa mulher. Tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado. Tô feito um bebê molhado, chorando amargurado. Porque ela não me quer. Quando ela passa, eu sou rebolado, me deixa parado no seu caminhar. Eu ando chonado, muito desligado. Até busão errado, eu cheguei a pegar. Não sei o que faço, já tô no bagaço. O calor aumenta só de imaginar. Tô quase explodindo de tanto desejo. Seu corpo sarado, tenho que ganhar. Tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado. Tô no flagelo danado por causa dessa mulher. Tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado. Tô feito um bebê molhado, chorando amargurado. Porque ela não me quer. Pedi um trabalho pra ver se consigo com ela ficar. Mas ela nem olha e nem me dá bola. O feitiço é forte, mas não quer pegar. A coisa tá feia, tá ficando preta. Que mulher difícil pra me conquistar. Tô quase saindo com o santo no braço, mas essa mandinga vai ter que pegar. Tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado. Tô no flagelo danado por causa dessa mulher. Tô que tô pegando fogo, tô que tô tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado, tô no flagelo danado por causa dessa mulher. Tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado, tô feito um bebê molhado, chorando amargurado, porque ela não me quer. Tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado, tô no flagelo danado por causa dessa mulher. Tô que tô pegando fogo, tô que tô apaixonado, tô feito um bebê molhado, chorando amargurado, porque ela não me quer. Programa Carlos Pitti. Do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla o William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Beleza, gente? Depois do bate-papo, da entrevista, lembrando que você pode assistir todas as entrevistas no site da TVCP1, www.tvcp1, tá? tvcp1.com. E lá você acompanha todas as entrevistas aqui do programa Carlos Pitti, também no meu blog, carlospitti.blogspot.com, nas redes sociais, Facebook, no Twitter e também no YouTube. Só procurar Carlos Pitti, programa Carlos Pitti e vem com tudo, vem com a gente. Miroca, chega pra cá, trazendo as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, o cantor sertanejo Michel Teló está curtindo a turnê de show nos Estados Unidos. Na semana passada, ele postou na internet uma foto em frente ao Hard Rock Café de Orlando, onde seria seu show à noite, e comemorou o sucesso da turnê. Ainda postou outras fotos da viagem, uma delas na Disney, ao lado do personagem brasileiro Zé Carioca. Tá se divertindo, moleque. Gustavo Lima, também em turnê internacional, resolveu mudar mais uma vez o visual. O cantor postou uma foto na rede social com mechas loiras no cabelo, resultado de luzes. E a dupla Zezé de Camargo e Luciano finalmente se apresentará nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo. No final dessa semana será no Citibank Hall do Rio de Janeiro e uma semana depois a turnê Sonho de Amor chegará aqui a São Paulo com 4 apresentações agendadas para o Credit Card Hall. Para variar, os ingressos para o show na capital paulista já estão quase esgotados. A dupla Zé Henrique e Gabriel voltou a se apresentar na capital paulista com um show pra lá de animado. O local escolhido foi a Outlets, a mais nova casa sertaneja de São Paulo, localizada na tradicional Rua de Baladas, desde os tempos da Jovem Guarda e de Rony Cordes, a Rua Augusta. A casa tem como proprietários Marcos Buais, o genro de Zezé de Camargo, Anderson Ricardo, empresário do Luan Santana, o próprio Luan e mais alguns parceiros. E para terminar, eu quero convidar você para assistir aos novos vídeos do www.tvcp1.com. Tem a entrevista da semana com Nélio Henrique e Cristiano e a participação de Carlos Pitti no show deles em Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo. No www.carlospitti.com você pode saber das novidades da carreira de Carlos Pitti e ainda assistir o vídeo Eu Sou o Cara, uma linda música romântica. E por falar em Carlos Pitti e suas músicas, sabe que o Carlos Pitti compôs novas músicas essa semana? É, uma delas se chama Love, Love, Curtição. É um batidão com uma mistura de arrocha que logo, logo deverá estar na voz de um grande artista. Um dos parceiros dessa música e algumas outras foi de Souza, que já é de casa, está sempre conosco e tem várias músicas gravadas, entre elas Apaixonado Adolescente com Roger e Robson e Eu Quero Mais, gravada pela dupla Roger e Rogério. Agora entrando com o parceiro de Carlos Pitti, vem também Adriano, da dupla André e Adriano. Ele tem centenas de músicas gravadas. Quer ver só? Você conhece algumas. Lembra da Giripoca Vai Piar, que também fez sucesso na voz de Daniel? É dele.